se a mente ameaçar ficar em trevas, feito meia-noite em quarto escuro, ele chega iluminando tudo. Jesus Cristo é a luz. Fui no mesmo lugar que costumava estar e nada vi. Graças a Deus, agora é um novo eu. Eu mudei a direção, saí da contramão que costumava andar e nada vi. Graças a Deus, agora é um novo eu. E se a mente ameaçar ficar em trevas, feito meia-noite em quarto escuro, ele chega iluminando tudo. Jesus Cristo é a luz do mundo. E se a mente ameaçar ficar em trevas, feito meia-noite em quarto escuro, ele chega iluminando tudo. Jesus Cristo é a luz. Eu mudei a direção, saí da contramão que costumava andar e nada vi. Graças a Deus, agora é um novo eu. E se a mente ameaçar ficar em trevas, feito meia-noite em quarto escuro, ele chega iluminando tudo. Jesus Cristo é a luz. Sua mão é nosso escape e sua luz a salvação de um quarto escuro, das trevas de um mundo que é tão mau. Sua mão é nosso escape e sua luz a salvação de um quarto escuro, das trevas de um mundo.